No coração de uma gaita nasceu o tranco, bem fandangueiro. Vamos que vamos, bota que bota, parceiro. Esse é o tranco que o povo gosta. O capricho é joelho, o balanço é rego. Uma nuvem de poeira tomou conta do salão. O gaiteiro pastoreio conversando pro teclado. Dos botões da baixaria respondendo do outro lado. De repente mudou o corpo pra acalmar a polvadeira. E a peonada grita em coro, pode voltar pra maneira. O gaiteiro dá um sorriso e volta logo pro trancão. E convida a mulherada pra que dancem no salão. Vamos que vamos, gaiteiro, bota que bota, parceiro. Dele que dele que eu já quero. Vamos que vamos, gaiteiro, bota que bota, parceiro. Só vou embora quando o gaiteiro cansar. Vamos, gaiteiro, bota que bota, parceiro. Dele que hoje eu quero fandangar. Vamos, gaiteiro, bota que bota, parceiro. Só vou embora quando o gaiteiro cansar. Ai, tu vai cansar, cumpa. Respondendo do outro lado. De repente mudou o tranco pra acalmar a polvadeira. Se a pionada grita em couro, pode voltar pra madeira. O gaiteiro dá um sorriso e volta logo pro trancão. E convida a mulherada pra que dancem no salão. Vamos, gaiteiro, bota aqui, bota parceiro. Dele, que hoje eu quero fandangar. Vamos, gaiteiro, bota aqui, bota parceiro. Só vou embora quando o gaiteiro cansar. Vamos, gaiteiro, bota aqui, bota parceiro. Dele, que eu já quero fandangar. Vamos, gaiteiro, bota aqui, bota parceiro. Só vou embora quando o gaiteiro cansar. Vamos, gaiteiro, vem. Vamos, gaiteiro, bota aqui, bota parceiro. Dele, que eu já quero fandangar. Vamos, gaiteiro, bota aqui, bota parceiro. Só vou embora quando o gaiteiro cansar. Vamos, gaiteiro, bota aqui, bota parceiro. Dele, que eu já quero fandangar. Vamos, gaiteiro, bota aqui, bota parceiro. E agora balança, velho, que é contigo, compa. Já no chacoalhão.